Edilson e Edielson. É emoção do início. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe, que eu quero amar. Príncipe Negro. Então tocar pra mim me faz delirar. O som é... O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show, ele é... Rebelde. Vai pra cima agora, Rebelde. Quem vai tocar e convida você pra dançar? Tá viradinha. Arrepia, DJ Edielson. Já tô aqui. Manda ver. A evolução do som. Brothers Edilson e Edielson. Quando eu te vejo aqui, vem um calor me sufocar. Meu parceiro Ferro, aqui com a gente, veio curtir o Príncipe hoje, veio lá de Belém. Obrigado, Ferro! Ouvir sua voz te ter prazer. Príncipe Negro Retro. Nossa amiga Rafaela Siqueirão, aqui com a gente, a esposa, nosso amigo Fabiano, também até lá do Mocegão da Rádio Jornal, tá aqui com a gente. Meu parceiro Kleber, lá do Siqueirão, também tá aqui com a gente. E mais uma festa e mais um show do Príncipe. Obrigado, Kleber. O Emerson Uri, lá da 116, aqui com a gente, o Bibi, com o show também, tá curtindo o Retrô. Vai! Vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. E de Elson. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show. Vem, é um show. Vem. Vem dançar, vai ser um show. Vem pro Retrô. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiapu Lobato é a melhor seleção. Príncipe Negro. Meu parceiro Porrudo tá aqui com a gente. Alô, Porrudo! Lá do Limeira, a sua esposa Júlia também, as filhas, os amigos, todo mundo, obrigado, Porrudo. Está aqui com a gente no Retrô! Bora! Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o Jota Som. Essa noite especial, vou curtir com o Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando astral. O Arrasta Povo vai contagiar essa galera, o Arrasta Povo é demais. É Jota Som, é Jota Som. Príncipe Negro Retrô. Vem dançar ao som do seu Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem! Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Príncipe Negro. Vem dançar ao som do seu Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Venha dançar. Venha dançar. DJ Edielson. Faz essa galera dançar, meu DJ. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Apaixona, vai. Com todas as sensações, vem se ligar. Vem abraço especial pro Anderson. Um prazo pra nadar, tá com a gente. O mocotó do pop tá aqui também no retrô. E aí? Como um sonho eu e você aqui. Bora, meu parceiro Ferro! A noite inteira eu vou pedir. Bora, retrô! Vem curtir. Príncipe Negro. Luxuoso já que sou. Olha o Jalson de volta com a gente no retrô também. O nosso amigo Sola. Galera de Barca Arena sempre marcando presença. Abraço forte. Galera aqui com a gente no Tuluí, curtindo o Príncipe do Botafogo. Valeu! Vem se ligar. Pode vir. Vem dançar só pra mim. Vem, mexe e dança no retrô, valeu! Vem curtir. Príncipe Negro Retrô. Vem que eu vou te mostrar. Um, dois, três! Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. Bora mais uma! Ela é um sonido que vai tocar. O som que é a nova sensação do Pará. Príncipe Negro. Oi, Gelson. As patroas do rock também estão com a gente no Tuluí. Curtindo o retrô aqui no Botafogo. Obrigado pelo carinho. Beijo pra elas, hein? As patroas do rock frente a frente com o retrô. Beijo, amor. Júlio das Marcantes agora. Bora relembrar um pouquinho desse jeitinho. Afinal de contas, o retrô é desse jeito. Vai! Conta pra mim que eu te quero. Príncipe Negro. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Um abraço muito carinho, nosso amigo Alexandre Tavares, aniversário do hoje. Se comemorando aqui no retrô. Parabéns, Alexandre. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe, garoto. Vem aqui, meu neném. Tá ele, a esposa, toda a família reunida. Parabéns, Alexandre. Eu não vou te machucar. Bora, Sola. Segura, garoto. Eu só quero te dar. É amor, é paixão, é retrô. Parceiro Gleime do Siqueirão aqui com a gente. Meu carinho. Cadê a Marilsa, minha irmã? Tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Bota pra dançar. Edilson e Edielson. O nosso amigo Jadailson Lima aqui com a gente, o Daniel Pantoja também, o JS Pequenino, Pequenino Júnior, aliás, o Sapinho, toda a galera curtindo o retorno. Obrigado, Sapinho. Agora eu sei todos meus pensamentos. E o Moro? Não quer fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Melhor de me esquecer. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha. Edielson. Patroas do rock com a gente! Curtindo aqui. Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei. Baby, deixa de orgulho e bem. Todos os pensamentos são seus. Se eu dizer que eu amo você, não posso perder quem eu mais amei. Fica longe de você, não sei. Todos os pensamentos são seus. Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei. Vai relembrando, vai curtindo, vai dançando aí! Príncipe Negro, negro. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar. Nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta. Faz o S. Levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Obrigado, meu parceiro Kleber. Nosso parceiro Fabiano também. Rafaela Siqueirão. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença. Valeu, meu irmão. Que Juninho Pop. Metralhando o sapo. Super Pop. É o Águia de Fogo. Você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Aí tu mata o rebelde, se levar. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Bora, porrudo! Te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te as principais, só as melhores. Príncipe Negro Retrô. Retrô. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Olha os motores do 40 aqui com a gente. 40 janelas aqui curtindo o Retrô. Estou na área. O Jadailson Lima e toda a galera. O Daniel Pantoja, Sabinho também, um abraço pra vocês aí, ó. Por não escutar o meu coração, não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Edielson. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara à metade é você. Bora, ferro! O teu amor aí conhece. Ultrapassou limites. É com a gente, valeu, meu irmão. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Vigilância com a gente. Engana, e o Cacique Rex tá no retrô também. Valeu! Você, só pra ter desilusão, você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Bota açaí e pimenta. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais. Um abraço, Maraca, com a gente. Pra um abraço, Adri. Maílson, acho que é isso, JP. De Paropebas, valeu. Todo mundo aqui. Amor unilateral. Só vivi um sonho. Príncipe Negro. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Você só me deu desilusão. Agora ficou na solidão. Dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum. Um abraço, Renildo! Nosso amigo Emerson e Yuri, o Bibi com Show, Prado Tudo I. Você estando toda conosco, não tem nada pra ninguém. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vai. Um abraço, Jéssica! Jéssica, o sapo do visual com a gente. Cada barbearia, os brothers! Abandonado, pensando em ti. O que será? E o que será? O que será? Um abraço, Marilete, Vera. Se não te ama, Gabriele, Bia. Cala do príncipe. Valeu. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Vai botando lá pra cima! Príncipe Negro Retro. Uma viagem! Banda Puro Desejo. Peço o porro do Lembra. Lá no Limeira, meu irmão. Príncipe arrebentando assim, ó. Eu me apaixonei e você não percebeu. Toda a família Águia de Prata aqui com a gente. Robson, DJ Naldinho, tá curtindo o som do Príncipe também? Naldinho, Alessandro Sanches, DJ Richard, Ariane e a Aliene também. Aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Vamos dançar! Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Madison, chega aqui com o Rebelde rapidinho. Vai! Pode ser que um dia você olhe em mim também. Edielson. E os apaixonados aí? Eu me apaixonei e você não percebeu. Você não percebeu. Uma viagem no tempo. Príncipe Negro. Acabou, acabou. Bobiô dançou. Você vacilou. Eu tô falando grego, não sou. O que pensa que eu sou? Sou filho, sou o que pensou. Me libera. Vai viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou.

Negro Retro. Do que sofrer junto. Meu parceiro Miguel aqui com a gente do Colômbia. E o nosso amigo Elton também. Curtindo o Retro hoje aqui na sede do Botafogo. Obrigado, Miguel. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Com a gente. Valeu, meu irmão. Prefiro ficar só do que sofrer. O Pirará com a gente, a Simone, o Alan, o Sérgio, alô Cleiton. Já não dá mais. O Meteoro, a Vanessinha. Vamos brigar. O Turuí com a gente curtindo o Príncipe Negro Retro. Obrigado. Não vamos brigar. Quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode abrir. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, isso é muito firme. Quando eu te liguei, esse sonho é muito firme. Vai! Foi tão ruim, eu também chorei. Chora, quando a gente se deixou, olha pra mim. Você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Alô, Turuí! Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh, agora tenho que me refazer. O Beto, o Braz, o Anderson, estão com a gente curtindo o som, obrigado. Não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Ela levou tudo, meu irmão. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, Príncipe Negro, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Edielson. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Ah! do fim das vozes no meu radio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto. Larga a mão! Larga a mão, velho! Quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Só quem tá feliz, hein? Estranho, eu vou. Só quem é do Paysandu. Só quem é do Clube do Remo. Vai! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Agora a onda é retrô. A trajetória escapa ao risco. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Para pro rodo. O lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão. A nossa amiga Júlia aqui com a gente. Alô, Júlia! Eu voltei mais puro. E o nosso parceiro porrudo tá na área. Lá do Ribeira, curtindo o retrô. E ver ele voltar, não era mais o mesmo. Já tá acertando tudo, né, porrudo? Sempre está lá. 2020. Quem sabe o retrô não tá por lá. Onde vai temer o fogo? Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo assustar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. Nosso amor, caso complicado de se entender. O Gael da Embrasa aqui com a gente. Curtindo o retrô, obrigado. O Magno Rodrigues de Barcarena aqui com a gente. Obrigado, Magno. E o nosso amigo Sola também está com a gente. Aqui. Alô, Sola! Querida, a gente tem que se entender. Tava domingo passado lá no Bajar. Meu bem, eu sei que a gente já tá aqui, meu irmão, bora pra cima. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. O som que é a paixão da galera. Príncipe Negro. Aqui, o show é garantido.